sou muito mais do que você acreditou. No momento em que todos desconfiam, só trabalhei mais. Você dormia e eu trabalhei mais. Eu sou muito mais do que você acreditou. No momento em que todos desconfiam, só trabalhei mais. Você dormia e eu trabalhei mais. Vontade de ser maior inflama no meu íntimo. Desacredita é pior, me enfureço, dobro o ritmo. Vem cá ver, compromissor e perigoso. Eu posso ser pros babacas sem conteúdo, que só pense em aparecer nem subir. E já ganhei vários inimigos, gostei. Se hostiliza é porque teme o monstro que me tornei. Se ouvir meus passos, corra. Se me odeia, morra. Mas não vai me ver pagando de bom moço nessa porra. Pode vir quem quiser, quem vier vai cair. Porque hoje tô motivada da cabo de MC. Com discurso fraco, saco, mérito opaco. Pato apenas, proporciona pena. Copiando Kendrick é mato, ataco. Se for bom, se não, viram rados, deixe um vácuo. Que pra nós cada segundo é ouro, não perdê-los é marco. Tá aqui meu salve pros que achou que os buchichos atrasaram. Muito obrigado, as tentativas somente adiantaram. Muito mais do que você acreditou. No momento em que todos desconfiam, só trabalhei mais. Você dormia e eu trabalhei mais. Eu sou muito mais do que você acreditou. No momento em que todos desconfiam, só trabalhei mais. Você dormia e eu trabalhei mais. E eu sei que já andei onde nem Deus ousaria andar. Pouca conversa, poucos amigos, mas minha mente tá no lugar. Isso é trabalho, fi, não adianta falar de mim. Mesmo pros fãs queiram te ouvir, cê não vai subir porque eu tô aqui. Então já era, uma nova era de MCs impera. Peça pra Jesus salvar sua carne fera. Bela era sua mina, mas já era. Ela chupa e é fã do meu trampo ontem, hoje com certeza vai ser amanhã. Vai pensando que tá fácil, João, João. Se eu te ver, vamos sair na mão, mão. Cê nunca vai me pegar. Pode até correr, mas nunca vai me pegar. Vai pensando que tá fácil, João. Se eu te ver, vamos sair na mão. É melhor se acostumar. O rap é um oceano que poucos sabem nadar. E eu sou muito mais do que você acreditou. No momento em que todos desconfiam, só trabalhei mais. Você dormia e eu trabalhei mais. Eu sou muito mais do que você acreditou. No momento em que todos desconfiam, só trabalhei mais. Você dormia e eu trabalhei mais. Muito mais do que você acreditou.